grande, guerreira, minha mãe espetacular, ilustríssima mulher que me viu chorar nos momentos frágeis que a vida me ofereceu. Precisei de a mão de alguém, foi ela que apareceu. A mão que afaga também pode bater. Até hoje, se aprontar, não adianta correr. Uma lendária cangaceira no interior do Paraná, Cascavel, Arapongas, Londrina, Maringá. Batalhadora que ultrapassou as barreiras para crescer, mostrando pra quem quiser ver que existe um amanhecer. Meu anjo, minha alicerce, meu alto astral. Com as simples palavras, sabe, estou bem ou mal. Minha mãe, minha força, o meu espelho. Agradeço a ela tudo que eu tenho. Mãe, obrigado pela vida que você me deu. Quando eu errei, você compreendeu. Amor e vida, transborda amor do seu coração no meu, alegria. Relação, admiração que vem de outras vidas. Acerta quando erra na sua proteção excessiva. Se eu tivesse um terço da sua sabedoria, encontraria o caminho mais rápido da minha vida. Guerreira, não desanima, eu me emociono. No seu sorriso mesmo com a saúde comprometida. Alvo de críticas, sacrifício ninguém entende. Adolescência, rebeldia, vida irreverente. Só tenho que agradecer, que crescer agradecer. E fortalecer. E apenas ser o homem que você me ensinou a ser. E transcender todos os valores e princípios, pra que as próximas gerações tenham orgulho de tudo isso. E se amar é também saber dizer não. Por todos os meus erros eu te peço perdão. Perdão. Você conhece o valor do tesouro do faraó. Sabe a sutil diferença entre amor, respeito e dó. Ela avisa com olhar e sem falar, transmite tudo. Com os coceiros perdidos e fui de cara com um muro. Teu suor evapora, mas com o tempo nunca some. Herdado no caráter, herdado por este homem. Lembra quando nada era constante, intrigante. Por não ser casada, julgamento estampado no semblante. De moralista, sociedade, família, rainha na minha melodia. Na lida todo dia, sinto o doce do silêncio. O amor que se carimba na alma do poeta, gratidão é cristalina. Tinha um verso perfeito, ele não foi suficiente. Herdei mais do que aparecer, sempre perto, mesmo ausente. Mãe, o que sou sem você? Pode me responder. Surge tudo teu império, até morrer. Até morrer.